coluna e defesa da verdade. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 13:15. Irmãos, ninguém tem poder de mudar o coração humano senão Deus. Mas é necessário dizer uma coisa. Se o mundo vai de mal a pior, cada vez mais submerso nas trevas da corrupção e do pecado, a igreja tem grande responsabilidade por isto, pois ela é a extensão viva do reino de Deus, a coluna e defesa da verdade na terra. Se a igreja de Cristo, que não está em templos, mas em corações transformados pela fé, se a igreja não se levantar como a primeira a se arrepender do pecado e se converter, e se ela não se levantar em humilhação, em oração e clamor a Deus pela salvação das almas e transformação do mundo, nenhuma outra instituição terrena poderá levar o evangelho do reino de Deus e a sua luz aos homens, para refrear o mal do pecado, da decadência espiritual e perdição entre as nações. A igreja verdadeira é a atual portadora do reino de Deus na terra. Se a igreja não tiver o poder de Deus e o verdadeiro evangelho, e se não levar a palavra da salvação ao mundo, terá o seu candelabro tirado dela. As almas vão se perdendo e o mundo mergulhando em incredulidade. A igreja tem que se humilhar e se converter a Deus, com grande clamor e lágrimas, buscando o Espírito Santo, e tem que se levantar em oração, lutando não contra homens, mas pelo testemunho e pregação da verdade, para que o evangelho alcance as nações e o reino de Deus avance tomando os poderes e tronos espirituais para a honra e glória do nome do Senhor entre os povos. Decretos da Fé. Blogspot.com